Diga adeus, morena bela, que eu já vou me retirar. Diga adeus, morena bela, eu já vou me retirar. Diga adeus, te parou o ano, se eu for vivo eu vou brincar. Boi ouro fino, vale a pena se olhar. Boi ouro fino, vale a pena se olhar. Diga adeus, morena bela. Stop!